Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sessão de audio-hipnose aqui na Radar, primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com uma edição nova, um EP de John Hopkins, o produtor e músico londrino, chama-se Sleep Versions e não é mais do que um conjunto de quatro versões mais suaves e ambiente de originais, lançados em Immunity, o registro LP do ano passado. Conta com as vozes do vocalista dos The Breads e também de Rafael Standel e de King Creosote. E há uma faixa sem vocalizações chamada Open Eye Signal Sleep Version. É com ela que iniciamos o programa de hoje. John Hopkins, no início do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. EP Asleep Versions por John Hopkins a abrir a sessão do Em Transe de hoje. Este registro deve ser escutado como se de uma faixa de 25 minutos se tratasse, uma faixa única. Foi gravado em fevereiro em Reykjavik e seguimos para sons mais densos, um longo drone. Um tema que vem no Sleep CD de Aluna Luna com Altered. Projetos norte-americanos de Lynn Pfister e Colin Blanton. Vamos continuar o Em Transe de hoje com Kanawha. Thank you. Momentos finais destes 30 minutos de arranque do En Transe. Mais uma colaboração por aqui, Laura Singlish, projeto do australiano, com o norte-americano Stephen Vitiello. Eles têm uma paixão grande pelas gravações de campo, vão emoldurando-as com sons muito aveludados. Vem tudo em Fable, ouvimos Tender Unison e terminamos com os sons de Seller, música do escritor, produtor, músico e também fotógrafo Will Long, radicado no Japão, em Tóquio. The Seller e The Sky Limit. Terminamos os 30 minutos iniciais do En Transe de hoje com Circle Roots. Damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a começar com o músico francês Pascal Savy, que com Adrift concebe um álbum com base na exploração sonora próxima de uma ilha ficcional intitulada Alien. O trabalho é masterizado por Taylor Dupree. Agora ficamos com Nazoranai, uma reedição deste concerto dado por um trio formado por Stephen O'Malley, mentor dos Sun no baixo, por Oran Ambarchi na bateria e ainda o multi-instrumentista Keiji Haino. O disco foi gravado ao vivo em dezembro de 2011 na cidade de Paris. segunda parte da emissão de Em Transe, a contar com Pascal Safi, ainda com o trio Nazoranai, uma reedição deste disco lançado em 2012, que incluiu uma gravação de um concerto dado em Paris em 2011. Ainda espaço para o italiano Andrea Belfi, ele que já colaborou com inúmeros nomes sonantes como David Grubbs, Aidan Baker, Simon James Phillips, Carla Bozulich, entre outros. É uma edição da Miasma. E fechamos a edição desta noite com Charles-Éric Charrier. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados em radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais, por meio de facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrance. Eu e Ricardo Mariano voltamos, como habitualmente, na próxima terça-feira, a partir de 1 da manhã, entrando também em modo repetição aos domingos, no início da manhã às 8 horas. Voltamos então para a semana. Muito boa noite.